revés dans Canadien, ma sushi, oui, à la souris. Mais sujo e agressivo somos nós. Não temos culpa de nascer no terceiro mundo. Falou? A apatia grande e a crise a geral. Todo mundo trabalha e se fode o ano inteiro. Chega no carnaval, Globelense, Globelense, Globelense.